mesma realiza consultas com avaliação de ultrassom, biópsia e punção de mama, cirurgia de mama e ainda realiza os tratamentos para dores na mama, nódulos na mama, câncer de mama e exames em homens. Doutora Gabriela Jacome, mastologia e cirurgia geral, agora atendendo na Clínica Vida, na Rua Manuel José de Carvalho, próxima à Igreja Matriz, em São Miguel, Rio Grande do Norte. Doutora Gabriela Jacome, especialista em saúde das mamas. Vai construir ou vai reformar e precisa deixar aquele ambiente super iluminado, com lustres maravilhosos, um ambiente impecável? Conheça a JM Iluminação. Na JM Iluminação, você tem o que há de melhor e moderno em iluminação e material elétrico. Temos lustres dos mais variados tamanhos, modelos e cores. Temos variados modelos de lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e muito mais em material de iluminação e material elétrico. Temos as melhores condições de preços e parcelamento para facilitar sua compra. Vem para JM Iluminação. Venha conhecer os produtos de nossa loja. Faça um orçamento sem compromisso e nós garantimos. Você não vai se arrepender. JM Iluminação. É bonito, é barato, é bom de comprar. Localizado na Rua Antônio do Rego Leite, ao lado da Escola Gilneide Souza, São Miguel, Rio Grande do Norte. Para maiores informações, ligue no nosso tele WhatsApp 84992347269. O que há de melhor e moderno você encontra aqui na JM Iluminação e Material Elétrico. Você também pode ouvir a Rádio Difusora de São Miguel em qualquer parte do mundo através da Rádios Net. Olha aí, agora 7 horas e 34 minutos, 7h34, bom dia, bom dia. Vamos continuando aqui com o programa Difusora, o povo no rádio até 11. Bom dia, bom dia. Vamos trazer mais notícias aqui, né? Mais informações sobre aqui, né, as cidades da nossa região, o resultado das apurações, né, das eleições que aconteceram ontem. Vamos falar aqui da cidade de Venha Ver. Mandar aqui um alôzão para Maria de Fátima, nossa amiga lá do Venha Ver. Está ouvindo a gente? Meu muitíssimo obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente toca a música do Amado Batista para ela, o meu grande amor. Beleza. Vamos falar aqui, né? Tá aí, vamos lá. Venha Ver. Notícias. Olha só, na cidade do Venha Ver, né? A gente está olhando aqui pelo G1 RN. Na cidade do Venha Ver, o prefeito, né, atual prefeito, foi reeleito, o doutor Cleiton Jacome, com 75,59% dos votos, ou seja, 2.351 votos. Carlinhos, do MDB, obteve 24,41% dos votos válidos, ou seja, 759 votos. Saiu o resultado para prefeito lá de Venha Ver. Total de votos, 3.277. Votos válidos, 3.110, tá bom? Nulos, 121. Abstenções, 770. Isso aí é o resultado para prefeito lá da cidade de Venha Ver. Vereadores lá no Venha Ver foram eleitos Fernando do Sindicato, em primeiro lugar, com 428 votos. Jaqueline de Davi, em segundo lugar, com 412 votos. Sônia Guimarães, com 392 votos. Fábio de Aparecida, com 265 votos. Também Francisco Heleno, com 261 votos. Damião Pequeno, com 194 votos. Jamires, com 191 votos. E também, né? Foi eleito vereador lá na cidade do Venha Ver, Miguel do Brejinho, com 179 votos, e Tico Preto, com 151 votos. Aí o resultado aí, lá da cidade de Venha Ver, aí que foi eleito, né? Foram eleitos os vereadores e também o prefeito, doutor Cleito Jacome. Ok? acabou se reelegendo aí, né? Uma boa margem, uma boa porcentagem de votação. Agora vamos aqui a Coronel João Pessoa. Coronel João Pessoa só tinha uma candidata única, né? Que era Dona Fátima. Obteve 2.659 votos. Total de votos, 3.557. Válidos, 2.659, que foi o que ela obteve, né? Nulos, 623. Abstenções, 640. Os vereadores que foram eleitos lá em Coronel João Pessoa, né? Foram os seguintes, ó. Paula de Toninho, em primeiro lugar, com 438 votos. Hilderlândio, em segundo, com 417. Danilo de Alexandre, em terceiro, com 383 votos. Maria Carol, com 355. Rafael Enfermeiro, com 324. Roberto, com 301. Graça Carvalho, com 258. É isso? E ainda, Alzeni, com 244 votos, e Marcelino Alves, com 239. Tá aí. Esses foram os vereadores eleitos também aí, lá na cidade de Coronel João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, Célio Vaz? Doutor Severiano e São Miguel. Pra gente divulgar aqui, o pessoal estão querendo saber informações. Tá aí, beleza. A nossa amiga Maria de Fátima, lá do Venha Ver, tá querendo ouvir o Meu Grande Amor, Amado Batista. Oferecendo aí para todos que estão por lá ouvindo a gente. E ainda o nosso amigo José Benoni, diretamente de Goiás, oferecendo para todos os amigos, todos que estão na escuta, Minha Família, tá bom? Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho tem mais notícias, mais informações aqui dentro do nosso programa. 7h43. Amor, enchia meus olhos de amor e desejos, adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor sabia entender todos meus sentimentos, lia os meus pensamentos nos momentos de dor. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo, e eu me atirando sem medo no fogo daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Os meus sonhos chegavam ao fim, até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez, só uma aventura. Um beijo roubado, nem mesmo você sabe o mal que me fez. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo, e eu me atirando sem medo no fogo daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim, até que um dia alguém te levou pra peço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Para cantar comigo, meus amigos do Exalta Samba, canta comigo, Péricles. Vamos lá, Regis Danese. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Abençoe a você, Regis Danese, e as nossas famílias. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe todas as famílias do nosso Brasil. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, a rádio da cidade. Da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte. Agora 7h47, tá aí, bom dia, estamos de volta após as músicas, aqui dentro do nosso programa. Vamos já trazer notícias aqui da cidade de São Miguel, tá bom? Beleza? Falar aqui sobre o pleito eleitoral. Olha só, mas vamos falar aqui de uma notícia, quem não se lembra daquela aí, né? Daquelas mortes que teve lá na cidade de João Dias, né? Onde mataram o prefeito, né? E o pai dele, né? Uma emboscada, assassinaram o Marcelo. Aí a viúva dele, né, decidiu ser candidata pelo mesmo partido. E a viúva do prefeito assassinado, Marcelo, acabou sendo eleita com 65,35% dos votos válidos lá na cidade de João Dias. Olha só, com 65,35% dos votos, Fatinha de Marcelo, do União Brasil, viúva do prefeito Marcelo Oliveira, foi eleita prefeita do município de João Dias, aqui no Rio Grande do Norte. A candidata foi eleita com 1.477 votos, de 80% das sessões totalizadas, contra 499 da ex-vice-prefeita Damária Jacome, do Republicanos. Fatinha assumiu aí a disputa pelo pleito municipal após a morte do prefeito Marcelo Oliveira, que disputava a reeleição em João Dias. Foi no dia 27 de agosto, né? Marcelo e seu pai, o ex-vereador Sandi Alves de Oliveira, foram assassinados em João Dias durante aí a campanha eleitoral. Sandi não resistiu e faleceu no local, enquanto que Marcelo chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital na Paraíba, em Catolé do Rocha, porém também acabou não resistindo e veio a óbito. A viúva Fatinha assumiu a candidatura e acabou se elegendo prefeita, né? Aí acabou se elegendo prefeita lá na cidade de João Dias. Olha só, Célio Vaz, o MDB, né, que é o partido do vice-governador Walter Alves e do ex-senador Garibaldi Filho, foi o partido que elegeu mais prefeitos nas eleições deste ano. Olha só, com a apuração finalizada nas eleições municipais de 2024, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, antes PMDB, né, tirado só o P, aí consolida sua força política aqui no Rio Grande do Norte, elegendo 45 prefeitos e 30 vice-prefeitos em todo o estado. O resultado representa aí um crescimento de 12,8% em relação às eleições de 2020, quando o partido tinha conquistado 39 prefeituras. Segundo Walter Alves, presidente estadual do MDB e vice-governador do Rio Grande do Norte, o desempenho deste ano reafirma a confiança da população nas propostas do partido. Tá aí. Vamos trazer agora, Célio Vaz, daqui? Vamos lá, né? Vamos trazer as notícias aqui, né? O resultado da eleição aqui na cidade de São Miguel, tá bom? Vamos divulgar bem direitinho. Vamos lá, vamos trazer aqui o resultado da eleição, né? Aqui na cidade de São Miguel. Vamos lá, vamos só procurar aqui pelo G1 para a gente repassar para você, tá bom? Vamos lá, São Miguel. A gente divulga, o pessoal ficar sabendo também. Muita gente fica perguntando pelos vereadores, né? A gente vai divulgar agora o resultado para prefeito e também para vereador, tá bom? Bom dia, obrigado aí pela sua audiência. Vamos lá. São Miguel, olha só, com 100% das urnas apuradas aqui em São Miguel, né, um total de 60 sessões, Leandro, do União Brasil, obteve 49,86% dos votos válidos, ou seja, 7.371 votos. Prefeito Célio de Eliseu, candidato à reeleição, obteve 48,43%, ou seja, 7.160 votos. Uma maioria favorável para Leandro de 211 votos, tá bom? O vereador, que era candidato à reeleição, Alisson Colassa, obteve 1,71% dos votos, ou seja, 253 votos. Total de votos, né? Votos, 15.497 votantes. Válidos, 14.784. Brancos, 196. Nulos, 517. E abstenções, 3.544. É muita gente, né, que deixa de votar? Tá aí, é o resultado para prefeito aqui em nossa cidade. Agora vamos para vereador. O PP, que é o Partido Progressistas, conseguiu 5 cadeiras. União Brasil, 3 cadeiras. O PDT, 1 cadeira. O PT, 1 cadeira. E o PL, 1 cadeira. Vamos lá. Olha só, os vereadores eleitos. Em primeiro lugar, João Ribeiro, com 1.113 votos. João Ribeiro é do PP, Partido Progressistas. Em segundo lugar, subtenente F. Silva, do União Brasil, com 935 votos. Em terceiro lugar, tenente Rogério, do PP, com 646 votos. Ou melhor, volta aqui, rapaz, que aí tem hora que o G1 aqui tira a gente de tempo, viu, Célio Vaz? Pula mesmo. Vamos lá. Tenente Rogério, segundo lugar, do PP, com 876 votos, isso sim, aí tá certo. Em quarto lugar, Tiziana Fernandes, do PT, com 860 votos. Quinto lugar, Alan Campos, do União Brasil, com 848 votos. Sexto lugar, Ângela de Tiago, com 825 votos. Sétimo lugar, Zé Nelton, do PL, com 775 votos. Agora sim, vamos aos outros, né? Bruno Colaça, do PDT, obteve 735 votos. Carlinhos de Chico Pedro, do União Brasil, obteve 686 votos. Sandra Flor, do PP, obteve 646 votos. E Elvis Samuel, também do PP, obteve 598 votos. Esses foram os vereadores eleitos aqui no nosso município para a próxima legislatura. Tá bom? O resultado aqui da cidade de São Miguel. Bom dia, bom dia. Vamos atender agora o pessoal, né, Célio Vaz? Que vamos atender mais dois pedidos musicais para a gente já já voltar com mais notícias. Daqui a pouquinho tem horóscopo também, né? Não podemos esquecer dos horóscopos. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Você prepara aí, Célio Vaz, Paula Fernandes, sabe? Para começar. Beleza? Vamos lá. Bom dia, amigo. Passa aí qualquer música de Paula Fernandes. Conceição, Cícero São Pedro. Olá, Tônia Oliveira. Bom dia, tudo bem? Deus não permite que as lutas venham para te derrubar, mas sim para te fortalecer. Tenha uma boa semana, com muita paz, amor e alegria. Toca aí para nós, Evidência, que se torna de Chororó. Pronto. Eu digo meu esposo nas costas, minha filha Maria Vitória, vai para você, que é um ótimo locutor, meu amigo Sérgio Vaz. E para todos os ouvintes, um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de nós. Parabenizar todos os guerreiros, né? Que foi vencedor de ontem na eleição. Que Deus abençoe cada um. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, meu amigo Luzelmo, lá em São Paulo, ouvindo a gente. Obrigado mesmo. Tá aí. A Luzelmo pediu Evidências e a Conceição, lá do São Pedro, pediu Paula Fernandes. Bom dia. Ouvi você falar que beijou outra boca, pra mim é castigo. Então eu fecho os olhos e finjo que não ligo. Te ver e não te ter devia ser um crime, algo proibido. Não vou passar de amor da vida para amigo. Ah, eu nem tô tentando me acostumar com suas manias estranhas de amar. Você vai embora e eu tranco a porta pra te superar. Ah, mas caso eu não esteja e você quiser voltar, pega suas coisas e não deixe de levar. Na primeira gaveta tem papel e caneta, você vai precisar. Você vai chorar por mim, anota aí. Quando sentir saudade do meu beijo e desse alguém que sempre fez você sorrir. Você vai chorar, vai sim, anota aí. Quando sentir a falta e desprezo desse alguém que sempre matou seu desejo. Ouvi você falar que beijou outra boca, pra mim é castigo. Então eu fecho os olhos e finjo que não ligo.

Som aqui. Você adquire seu óculos completo com descontos nas compras à vista e parcelado. É isso mesmo que você ouviu. Só na Novo Olhar você tem o benefício de adquirir seu óculos completo com desconto nas compras à vista e parcelado através do nosso Estoura Balão. Estoura Balão Novo Olhar, Dia das Crianças, onde você vai ganhar até 25% de desconto, além de armação grátis e óculos solar. Marque agora mesmo sua avaliação visual para o dia 4 de outubro. 4 de outubro. Através do nosso telewhatsApp 84999721263. Não se engane, venha para melhor. Venha ser Novo Olhar. Rua Coronel João Pessoa, número 238, Centro de São Miguel. Ótica Novo Olhar. Abasteça o seu veículo com combustível de excelente padrão. Venha ao Posto Bessa. Qualidade comprovada em seus combustíveis com os melhores preços da região. Estamos abertos 24 horas para atender você a qualquer momento do dia ou da noite. Além do combustível, oferecemos uma conveniência completa para tornar sua parada ainda mais prática e agradável. Nosso atendimento é qualificado e dedicado a proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes. Visite-nos no bairro Bela Vista, saída para o sítio Aba, em São Miguel. No Posto Bessa, você sempre encontra o que precisa. Posto Bessa. Posto Bessa. Qualidade e economia ao seu alcance. Continue ligado. Já já, mais sucessos. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Você também pode ouvir a Rádio Difusora de São Miguel em qualquer parte do mundo através da Rádios Net. Olha aí, agora 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Já estamos de volta aqui com o programa Difusor o Povo no Rádio, beleza? Selvais, a gente vai ler agora as previsões astrológicas. Você prepara aí, Amado Batista, a saudade faz doer, tá bom? E uma de Fábio Júnior, pra gente tocar depois do horóscopo, vamos ler mais uma notícia, né? Beleza? Só pra adiantar aí, pra não pegar você de surpresa. Beleza? Dona Lúcia Lins, lá no São Severino. Vamos tocar já já a música do Amado Batista, viu, Dona Lúcia? Obrigado. E a Leide, lá de Coronel, vai já curtir Fábio Júnior. Beleza. Vamos trazer aí as primeiras previsões astrológicas para esta segundona. No programa Difusora, o Povo no Rádio, é hora do horóscopo do dia. Neurologista. Horóscopo do dia. Alô, você de Áries, Touro e Gêmeos. Alô, Áries, Ariano, Ariana, de 21 do 3 a 20 do 4. Dê andamento a um projeto da casa ou da família e ganhe tranquilidade. A semana irá favorecer os relacionamentos de trabalho e pessoais. Aprenda com novas referências e tenha sucesso em acordos e negociações. Os próximos dias serão reveladores no amor. Descubra segredos e mistérios. Assuntos de justiça poderão ser resolvidos mais facilmente. Tá bom, você de Áries? Bom dia, bom dia. Alô, você de Touro, Taurino, Taurina, de 21 do 4 a 20 do 5. A semana será de correria com aumento de demandas que irão cobrar organização no trabalho e na rotina. Consultas médicas e outros cuidados de saúde também sobrecarregarão a agenda. Em compensação, espere por crescimento financeiro e poder de negociação em novos contratos. Vá direto ao ponto nas conversas e harmonize relações. Clima quente no amor está em alta, tá bom? Você de Touro, bom dia, bom dia. Alô, Gêmeos, de 21 do 5 a 20 do 6. Negocie aumento de salário ou comece aí um novo projeto bem remunerado. A semana vai trazer conquistas na área financeira e profissional. Também será um bom período, né, um período positivo para se lançar no empreendimento. Planos de expansão ganharão aí um empurrão da sorte ou ajuda do destino. Você estará com força total para brilhar, ganhar projeção e consolidar sua carreira. Tá bom? Você de Gêmeos, bom dia, bom dia. Tá aí as primeiras previsões astrológicas aqui dentro do nosso programa. Daqui a pouquinho tem mais notícias aqui dentro do nosso programa, tá bom? Nossa amiga Leide, lá de Coronel João Pessoa, obrigado aí pela audiência. A Graciane, lá na Cachoeirinha, Graciane é nossa ouvinte, amiga, né? Tá ouvindo sempre, sempre a gente, juntamente com a sua mãe, o pessoal da Cachoeirinha. Meu muitíssimo obrigado, tá valendo. E a dona Lúcia Lins mandou um áudio aqui pra gente. Bom dia, dona Lúcia Lins. Bom dia, meu amigo Tony Oliveira. Passa pra minha amada Batista, a saudade tá doendo. Pronto. Ofereço a todos aqui São Severino. Pra Auzilei de Ulen no Citaçule. Dona Laís no Situaba. Certo. Para toda a família Difusora e para todos os ouvintes do seu maravilhoso programa. Até uma ótima semana. Fica com Deus. Valeu, minha amiga. Obrigado aí pela audiência, pela participação. Dona Lúcia Lins, pessoal aí, sempre ouvindo a gente lá no Baixio. Lindalva Lima, nossa amiga da Lagoa dos Marinheiros, também sempre ouvindo a gente. Meu muito bom dia, né? Muito obrigado mesmo pela audiência, tá bom? Agora 8h19. Bom dia, música pedida é música tocada. Você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você, descobri que não sou mais sozinho.